490, autorizado Salvador Recife, 350, peso Lua 97, decola pista 90, curva à esquerda, saída Fuca, transição Aracaju, controle 120, decimal 8, transponder 5444. Contato radar na decolagem, supa, via sério da El, para o mesmo voo 360. Sobre via da El 360, todos os valores da presente? Pode ser perfeito. Voo no 888, está autorizado a final do procedimento LFC puxa no zero. Você para 2 ao 10, altímetro no 0 no 5, reporta estabilizado. 9 ao 10, 1015, cruzaria estabilizado. O chalé da 303 poderia voar para El? Altímetro no 0 no 5. Você para 4 mil pés, voo no 246, altímetro no 0 no 5. Chalé da 303 poderia voar para El? Salvador, chamei a 62, 4, estabilizado ali, é proibido. Chama agora a torre, 118, decimal, 9, 5. 2, 4, estabilizado, LFM2, 1, 0. 4, altímetro no 0, no 5, tráfego avistado, pouso autorizado, pistão no 0, vento 090 graus com 14 nós, 14 nós. Pouso autorizado, pistão na 1-0, 62-4. O TAN 3305, autorização para a ICI, está no portão 5. Confirme o horário do plano de voo, TAN 3305. Nosso plano está para 0017. Esse é o plano, não chegou no mesmo tempo, só um instante, ok? Um instante, aguarde, eu vou mandar. O Sérgio Zaque pode voar a Mari de Leatura, o Nono está criado? Até a chegada do 1970, desse é o nível de voo 050. Ok, vamos ficar batendo a chegada. 190, reduz a velocidade 220 nós, retração para sequenciamento, curva à esquerda, proa 015, limite Vanessa Pão por 15 milhas. Ele vai reduzir e curvar à esquerda na proa 015. No 246 está autorizado a sinal de procedimento de LSFC pista no 0, de separadores no 7, altímetro no 0, no 5, reforço estabilizado. Gente, vamos. Está autorizado em LSFC, descendo 2000 via Gol no 246. É, o Gol no 888 estabilizado. Gol no 888, chama agora a turma 1 no 8, decimal 95. 18, 95. Direita, salão 21, decimal 1, boa noite. Direita, decimal 1, graças a Deus. Contudo, chama a metrisa 3, pode voar máxima? Chama a metrisa 3, chama agora o centro do FIFA. Em 1, 2, 5, decimal 1, não tem 1, 3, 3, decimal 2, 5, tem 1, 1. 1, 2, 5, 1, 3, 3, 2, 5. Aproximação, guardando pista livre, altímetro no 0, no 5, 8, 8. 0, pesado, se separa 3, no 10, altímetro no 0, no 5. 3, 5, 1, roda 0, no 5, no 1, no 6, 0. Repouso, com vento 0, 9, 0 graus, 1, no 5, nós, 15, nós. Aqui, repouso, na pista 10, com 1, 8, 8, 8. Já? Bom, não sei se vai mais um minuto, vai ser vetorado para interceptar o final do procedimento LS-X-8. Gente, vamos fazer. Sinal e 8, sempre precisa. Portão 5, time pronto para o espectro no meio. Demorado. Vamos 5 milhas. Passando agora a posição pelo, descendo para 2, 1, 3, 4, 7, 3, 7, 7, 7. E aí, tira visual. O 170 para o localizador, direita para o 070, reporta estabilizado. Direito 70, conectado. Autorizado, pushback, assinamento, time taxi, azul 4910. Azul 4959, contigo. Sua escuta, quanto tiver o plano 140 ilhado. Isso é um instante, o ajuste é 1015. 1015, na escuta. Salvador, chamei 62, 2017 está autorizado a final do procedimento elétrico aí. 2000? Está autorizado já. É, deve ser para 2000 e aguardando transferência para a torre. Cheque. Avião de Apex, Gol no 246. Gol no 246, chama agora a torre 118, decimal 9. 18, confirme 95 ou 189? 95. 195, Gol 246. Tom Salvador, boa noite, Gol no 246. Gol 246, reporte Simbra com trem checado, altímetro no 015. Reportarei, Gol no 246, no 015. Voo 970, controle Salvador, assina identificação dessa via chegada a Mário. Para o nível de voo 050, ajuste ao altímetro no 015. Via Mário para o 050, ajuste ao 015. Tudo sim, Bragona 246, baixou, por favor. Tem pouso autorizado, pistão no 0, vento 080 graus, com 15 nós, 15 nós. Livre pouso, pistão no 0, Gol no 246. Autorizado, Índia e Alfa, no ponto de espera 295, ajuste o altímetro 9095. Índia Alfa, espera 295. Chalé 6224, ingresso Taxi 6 Juliette, portão 3. Ingresso Juliette, o portão é o 12. Ouro 70, final da pista dela. Prótico 970, número 2 na aproximação, guardando pista livre. Como tráfego à frente da companhia bem reduzido, aproximadamente 2 milhas da cabeceira no zero, aguarde pista livre. Quem está aguardando? Azul 4980, mantém a posição. Antes da Juliette, o Gol no 888. No 888, ingresso na Juliette, portão 8. Autorizado ingresso na Juliette para o 08, Gol no 888. Yes. solo 05 à direita, Foxtrot, solo 121, decimal 1, agilizando a recuperação de pista, por gentileza. 121, 1, agilizando, Golno 2, 4. Golo 246, Golo 246, taxi via Alfa, confiante 210. Autorizado via Alfa, reportará para Julieta. Estou com o Boeing 737 da Gol, curta final no 0. 4980, após o tráfego na curta, autorizado a linha e manter cabeceiro no 0. Azul 4959, próximo para a cota. Próximo para a cota, 4959. Autorizado Salvador Ilhéus, nível 140, inicial, planeante, via Golf 677. Decola da Alavela, curva direita no perfil da Coral, em Coral, modifica, visual 065. 0273 o transponder, controle em 12080. 1-4-0, Golf 677, decola da 1-0, curva direita na Coral, depois visual 065, o 0273, 1-2-0-8-0. Correto, azul 4959, chame pronto, parte 3, para o estacionamento. Chamarei. 1-2-4-6, aproximação da parte 2, Juliette. Juliette para o portão 02. Autorizado via Juliette para o portão 02. Solo 08, controle de Salvador, confirmando solo Salvador no 21 decimal. 21 170. Salvador 1970, boa noite. Golo 170, taxi de via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa de Juliette. 4980. 4980, decolado 190, 2000 Salvador, no 20 decimal de 0. 2084-980. Muito obrigado, boa noite, até a próxima. Luzinho 10, autorizado, ele essa ajuste no 095, com posta habilidade. Luzinho 10, no 095, depois vai estar habilitado, 970. Controle Salvador, boa noite, 4980, decolado na sua escuta. Azul 4980, foi o Romeu 408. 018, muito obrigado, senhor. Zonas 78, identifique, desça para o 050, chegada Mari, foi pro editado. Chegada Mari, foi editado para o editado. Autorizado, Duna. Autorizado, Duna. Boa noite, céu azul 5001 para autorização Guarulhos, da frente da Quebec. 5001, aguarde porta, prepara dela. Pra cá, né, pessoal, 5001. Caminho LS, 5 Paulista, 970. Eu estou em 1-1-8, decimal 95, gol 1-9-7-0. 1-9-7-0. Salvador, Manoel, chegou 1-9-7-0. Duas milhas para a Serra, Baixada, Salvador. 1-9-7-0, continua a aproximação, confirmado, tráfego avistado. Utilizado pelo sistema 0, 0, 0, 0, 8, 0 graus, 1-4 mais. Hoje estou tímido no 0, no 5. Ele pode ser 1-0, gol 1-9-7-0. 4980, chame Recife 125 decimal 45, alterne 126 decimal 85. 125, 225, muito obrigado, bom trabalho, 4980. Excelente. 3178, desça para 2000 pés, Floridona, ajuste no 015, autorizado, sinal ILS, reporte estabilizado. 2000, Floridona, autorizado, ILS, Salvador, boa noite, Azul 2774. 2774, com Porto Seguro, aguarde costa, prepare a subida Coral. Ok, aguardando com a Coral, com a Azul 2774, obrigado. Azul 5001 no pronto. Autorizado para Guarulhos, nível de voo 360, via Pesolo 10. Coloca 10, curva direita, no perfil Ledael, Leda, Mótima. 5453, o transponder, controle 120, decimal 80. Autorizado nível 360 para Guarulhos, via Pesolo 10. Decola da Pesolo 10, com curva direita, Ledael, Leda, Mótima. Transponder 5453, controle 120, decimal 8, azul, 5001. Correto, 5001, no chame ponto 9. Solo Salvador, no 21 decimal 1, solo de 9. 21. Ovo 1, 970. Ovo 1, 970, taxi de Alfa, reporte de Antílio de Leite. Alfa, Antílio de Leite, 970. Fortaleza, saco autorizado, parte 1 no Índio, ponte espera, 2195, ajuste no 095, tenha uma boa viagem. 3390. Obrigado, bom trabalho. Azul 4959, se você tiver essa semana. Bate 3 autorizado, chame táxi. Autorizado, chame táxi. noite, Terra 3305, ponto para dar 1-0, pronto. Terra 3305, autorizado, aliás, decolar da pista 1-0, vento é 080 graus, 1-1, nós ajuste o altímetro 1-0 no 5. Autorizado, decolar, campo 0-0, 0-5, Terra 3305. Juliette, posição 4. Posição 4. Rodou, é o gol 9932 na frente da Quebec, autorização a receber. Passo 32, aguarde cópia, prepare a subida a Puca. Puca, 9932. Autorizado no 60 via Golf 677, decola da 1-0, curva direita no perfil da Coral. 0271, transponder, controle em 12080. Ouviu, autorizado? Tenho aqui o 160. Ok, autorizado 160 para o ponto seguro, decola da 1-0 com curva direita no perfil da Coral. Intercepta Golf 677, a transponder 0271, no controle Salvador 1208 do Azul 2774. Correto, chame pronto, parte 3, para chegar no paramento. Tá, galera. O Azul, 4959. Prossiga. Claro, tá. Com 7-4 a bordo, 3 horas de autonomia, eu quero a Salvador. 7-4, 3 horas, Salvador, táxi autorizado. Pátio 3, pátio 1 no Índia, no ponto de espera, chame a torre de 1895, ajuste na 015, tenha uma boa viagem. 1895 no ponto de espera via Índia, o 4950. 2080, obrigado, boa noite. Estacionamento Azul 5001, está no posição 09. Coordenação com a equipe de solo, chame pronto o táxi 5001. Câmara táxi 5001. 3147. Ele entrou no 1-1-8 desse negócio. 3895, muito boa noite, boa noite. Azul 4959, confirme decola via Charlie. Pode ser. Informa o tráfego da TAM, uma milha do marcador externo, autorizado a alinhar e decolar via Charlie, vento 090 graus, 12 nós, hoje estou altímetro 1-0-5, agilizando manobras. Direito autorizado, decolagem, Azul 4959. Boa noite. Portugal 023 is for identification descend to pet level. Descend to 4000. Journey to 015 Porta level. 28, continue em aproximação, aguardando autorização de pouso, informo o tráfego da Azul, iniciando rolagem para o Pistão 0. Pagaram, a pergunta é feita. Salvador, o gol 9932. 74. Sistema? Recife 370 autorizado, veio peso Luno 7. Recorda 1-0, curva esquerda no perfil da Fuca, Jamo, Aracaju. 5454, transponder, controle 120, decimal 80. Autorizado Salmo, Recife, nível 370, decolando da 1-0 com curva esquerda. Saída Fuca, Jamo, Aracaju. 4-4, transponder, confirma o controle. 120, decimal 80. 120, o controle, o gol 1932. Correto, chame pronto no 8. Bora. Agora tá certo, muito obrigado. Pesado posto, na televisão 178. Pesado posto, 178. Azul 4959, decolar 227, controle Salvador 120, decimal 80. 208, boa noite. Controle, boa noite, Azul 4959, decolado. Azul 4959, acione código 5455, sintoniza 1-4-0. Acionou 5455 para o 1-4-0, o 4959. Cena 6224, aguarde copo, prepare a subir da ponte. Subir da ponte, aguarde copo, 5001, já com 123 a bordo, 4 horas de vista autonomia, altere na Ribeirão Preto. 41 no Índio, ponto de espera 2895, 1015 na Juiz, boa viagem, 5001. 41 no Índio, 1895, Azul 5001, bom trabalho. Solo 29, chame Solo Salvador no 21 decimal 1, próximo à direita. 1-2-1-1, passarei junto, segurando, boa noite. Salvador, boa, tá 3178, ligando. Tá 3178, táxi Alfa, reporte antes da direita. Alfa, boa, tá antes da direita, 3178. Para o táxi Azul 2774, estamos com 3-0, 3 horas e 40, Salvador. Táxi autorizado, parte 3, parte 1, táxi Índia. No ponto de espera, chama a torre 1895, registrado 1015. É uma boa viagem, 2774. Pátio 3, pátio 1, Índia. E ainda a Solistera Salvador, recebe 1895 com 1015. Obrigado, bom trabalho. Mais um mês. 4274. Boa noite, Azul 5001 para pronto. 224, copia? Copia, prossiga. Aracaju no 90 autorizado via Golf 677. Decola a pista no 0, com vestígio no PC da Conde. 0272 o transponder. O controle 120, decimal 80. 190, vai pela Golf 677, decola 10 curva a. Ainda pode sair, você vê a fonte 0272, eu transpondo 288, perdão, 208, eu confirmo. Conhece, chame pronto no 3, para o espectramento. Bom, já estamos prontos no posição 03 para o funcionamento. Conhece, coordene com a equipe de solo após o ATR da Azul, a retaguarda, autorizado, chame tá. E após o ATR da Azul, vai estar lá para iniciar e entrar para o táxi, 2 espaços. 3178, Alfa Juliette, porção 7. Alfa Juliette, porção 7, 3178. Salvador, boa noite, Azul 2774. 2774, Alheiro, mantém a pistão no zero. Ali eu mantém não no zero, Azul 2774. 0, decimal 8, 0. Fala, quantos minutos necessita para esse trajeto com esta lembrada da companhia? Nada de fase. Autorizado. Vento é 0,0 graus na 3 nós. O ajuste do último na 0 na 5. 7. Vídeo de colagem, o volume de vento é 0,7. Passarei pelo 224, bom dia. Identifique e desça nível 050. Chegada a Mari para o WhatsApp. Chegada a Mari para o WhatsApp, passarei. 120, decimal 80. 2000 feet, QNH 101, fire cleared. Final LS report service. Portugal 023. 2000 feet, para o táxi 6224, o POP 114, autonomia de 2 horas, alterna aqui em Salvador. 4, obrigado, boa noite. Ajustado 1015, boa viagem. Boa noite, 895, ajustado 1015, grato, boa noite, 6224. Controle Belo Horizonte, o controle Salvador, boa noite, Azul 2. 2774, subo nível 160, saída Coral. 160 na Coral Azul 2774. Persona, need a small 905. Salvador Azul 2774, autorizado de voar direto para o Coral. Afirmativo 2774. Para o Coral Azul 2774, confirme. Tomou o controle, confirme. Para o saque, está com o 32 a bordo, autonomia de 3 horas e 26, alterna São Gonçalo. Olá, 9932, autorizado táxi, parte 1 no Índia, ponte espera, 1895, boa viagem. Autorizado táxi, via parte no Índia, no ponte espera, 1895, grato, boa noite, voo 9932. Uno, chame Recife, 125 decimal 1, alterne 133 decimal 25. 125, 1, 133 25, azul 5001. Salvador Azul, 2774. Prossiga 2774. Já de coordenar final, nível 200. 200, sim, suba 200. 200, Azul 2774. Taxiway Juliet, to gate level, pay attention to a following car, AB in gate 8. Taxiway Juliet, one in front one, to gate 11, and stand by for the follow me, or AB stand number 8, I have also 023, that's one. Controle Salvador, boa noite, 6224 do Oceano, transfere. Azul 4959, serviço radar encerrado, vai passar Coral. Chame Léus 120, decimal 1. Boa noite, controle Salvador 6224, Oxalé. 6224, contato radar na decolagem, subo 190, saída Conde. Conde 190, 6224. Azul 4959, controle. Isso vai dar encerrado, chame Léo, 120, decimal 1. Localizador, passarei 224. 224, chame turno 1 no E, decimal 95. Zona 5A. Passarei 224, final ILS 10.000. Passarei 224, continue a torcida.